Gol no 255, deixa eu avisar. Afirmo. Eu te aproximo a 100 letras, chama a torre 1895. 1895, boa. 141 no D separa 12 mil pés, altímetro em Salvador, 1015, livre final em ILS, chama estabilizado. Tá, semana estabilizada, 141. Carolho, Quebec, Kilo. Prossiga. 3 a regresso, vertical. Salvador, boa tarde, gol no 255, final. Gol no 255, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70, zona 09. Autorizado, sendo forçado, 255. Pode descer para 2000, chama até 141. 141, não liga ele, desce para 2000, chama estabilizado. Vai chamando. 56, reduce to 170. This is 170656. O 3144 pode conseguir descida? 3144? Isso. Esse se mantém o 060. 060, pode falar. Passagem do 262? Isso. Mais quanto para 100? Duração para evitar tráfego de aproximação, curva esquerda pro 240 por 20 milhas. Esquerda pro 240 por 20 milhas, mantendo 3 mil pés, o 2262. Autorizou, meu quadrão. Meu quadrão, completa aproximação em essa, chama a torre Salvador em 1895. 1895, meu quadrão. 626, descend to 2000 feet. 281015, calm establishment, walk on as a course. We'll call you on the service, 626. M1, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde o pistolista. Dará pistolista, meu quadrão. 709. Reduz a velocidade para 1809. 6809, né? 6305. No solo aos 29, direito, no 21, 19. Para o lançamento, vetor de tráfego e aproximação. Antena, aguarda. Para prosseguir na descida, 3144. 3144, vista para 4.010, altímetro em Salvador, no 015. 4.000, 1.015, 6.044. 666 on the ILS. 666, complete your approach, contact now Solar Tower 1-18-195. 1895, 0-0, 3-0, pouso, 0-1. Solar Tower, Chanel 666 on the ILS. Retoração para o sequenciamento de tráfego, curve à direita, direita para 160 por 15 milhas. Direita 160 por 15 milhas, 63. Estou no azul 2788, caso possível, decola de imediato. Estou ciente, o azul 2788 mantém a posição. Passando. 79. Chanel 6320, livre LS, desceu para 2 mil pés, chama estabilizado. 2 mil pés, livre procedimento, chama estabilizado 6320. Trailer, come back in kilo. Possível. Autoriza lançamento? Aguarde o lançamento, vou passar um RB318 por baixo do seu tráfego. Após a aeronave, estará liberado o lançamento? Primativo, dentro, assim que possível, será autorizado o lançamento. Bem, Quebec Kilo, mantém 360. Vai seguir um Airbus 320 a 8 milhas à frente com 1509 igual no speed. 3144 já está reduzindo para 179. Retiro. É 2262, vou direto do Conquista. Voando direto do Conquista, 2262, pode subir? Aguarde. 3144, pode prosseguir 2000, agora com 179, reduzindo. Gente, essa para 2000 pés, altimetria em Salvador no 0, 15, 3144, nível LS, chama estabilizado. 2000 pés, 1015, padrão estabilizado aí, né? Na minha 315 para o Lucas Educo, V esquerda para o 085, chama estabilizado, isso é 3 mil pés. 085 para o localizador, encontra estabilizado, descendo para 3 mil pés. Localizador, chama 320. Na minha 320, complete a aproximação de essa, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, decimal 95, chama 320. 2 Salvador, boa tarde, Ocean 6320, visual. Na 6320, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua, aguarda a pista livre, Ocean 6320. Receptor autorizado, alinhar e manter pista no zero. Quente ali, mantém 10, azul 272. Mantendo visual, 500 pés, altímetro em Salvador, 10 no 5. Papa Papa Mai, Hotel Serra Tchali. É, de Veracruz para Salvador, confirma? Gente, informe através de Paripe. Hotel Serra Tchali. Confirmando o transponder? Round 1, 2, decimal 9. Um minuto para o lançamento. Quilo. Chinamé 315, desça para 2000 pés, livre LS, chama estabilizado. 2000 pés, GLS, reportar estabilizado, 6315. Ó. O passageiro 2262, subir e manter 180. Subindo e vai manter 180 na prova de conquista 2262. Livre, lançamento, chame para descida. Camaraca, vem aquilo. 6320, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre, pouso, pista 10, chame 6320. Azul 2790, chamou a torre? Afirma, agora ponto de espera para a próxima. A gente mantém um ponto de espera, o azul 2790. 2790. Azul 2788, decolado aos 35, chamei controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 1208, graças ao trabalho. 262. Na escuta, prossiga. Você está com o rumo direto de conquista? Afirma, direto conquista, 256. 7. Ok. Over. Passo Coringa. 3144. Estabilizado ILS, 44. Pode aproximar sem ILS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95, tá? 3144. 295. 3895. Patrulha Salvador, o azul 2788, na Como? Com referência, se possível, solicitar para o destrutivo. Azul 2788, sub, mantém 190 via bomba. Semana, parou 2788. Contato radar na decolagem, sub, mantém 190, sai da bomba. Tente perfil da bomba, parou 190, azul 2788. Cadê a vida, Quebec Kilo? Quebec Kilo. Desça para o trilho de tráfego, informe cruzando 4 mil pés. Passará, passando 4 mil, cabe aquilo. Salvador, hotel 3144, final do ILS, X-Ray, fica travado. 3144, continua a aproximação, aguarde pista livre. Não solo 37, direito, 121, décimo. Na posse de 21, confirma, é 320? 21 no décimo 9. 21, obrigado, senhor. Chame a 315, complete a aproximação LS X-Ray, cabeceira 10, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Hotel Serra Diária. Qual a sua posição? 0 graus, 109. Autorizado, pouso 3144. E... na rota, na SEASA, antes de rotatória, precisa algum carro. Charge no ILS da Pista 10. Boa tarde, este é 63 e 95, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Que? Hotel Serra Charge, estacionado transponder normal 0142. Fome iniciando sobrevivência na esfera. Quatro, no solo 39, direito, no 21, décimo 9, só. A direita, 219, solo 3144. Controle Salvador, hotel Serra Charlie, tem sobrevoo expandido. Vai efetuar 360, aguardará no setor. Cliente, informe visual com o campo na Serra, hotel Serra Charlie. Informará visual no Serra. 190, autorizado, alinhar e manter Y0. Mantém Y0, 2790. Nós somos 41 direito, 121, 19. Papapá Hotel, Serra Charlie? Hotel, Serra Charlie? Chega seu transponder, eu não tô recebendo mesmo. Lá, a gente tá 02790. Não estou recebendo seu transponder. Tem condições de manter o no 1500 pés? Direito Hotel Serra Charlie, está mantendo agora 700 pés. Já avisou algum campo, está afastado 7 milhas. Ah, próximo ao CEASA, querido. Gente, mantém o CEASA e aguarde a coordenação 14. Gente, aguardará a coordenação 14 do Hotel Serra Charlie. Sua potência Rachale, confirma sua base de manutenção? Seria o pátio 4, senhorita, o pátio da vez. Bem, sua potência Rachale, eu solicito que no pouso o senhor verifique o seu transponder. Sim, senhorita. Ando normal aqui, mas não está recebendo, correto? Bem, sua potência Rachale, agora eu recebo seu modo alfa, negativo ainda modo Charlie, para a instrução de pouso semiturno no 8395. 1895, já autorizado, senhor seria todo, senhorita? Afirmativo. E no solo verifique seu transponde até o Serra Charlie. No solo verificará. Obrigado, boa tarde. Controle Amodio, Azul 2790. Azul 2790. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 60 via saída Momo. Foi informado em solo que não cumpre a restrição e está restrito a 3 mil pés. Azul 2790, ciência, está livre dos mínimos de altitude, subiu manter nível de voo 60, mantendo ainda a saída. Ciente, no perfil lateral da saída, canceladas as restrições de altitude, subindo direto para o 1960, Azul 2790. Azul 2788. Aeronave? Azul 2788, solicita por hoje, frutinho. 2782, aguarde, coordenação com Recife. É, que você escuta. Passaredo 2262, chame o centro Recife. Frequência no 2000, alterno no 28.8. 260-1288, agora com Recife 226. Salvador, o hotel Serra Charlie, final no 7. autorizado, pouso pista no 7, vento 160 graus, 09. Certo. Livrando o Rafael, Pacara, Oscar. 5 a 0, 1, 2, 6, 5. 1, 2, 6, 5, obrigado, azul 2788. Torre Boa, 3805. 3805, autorizado a linha, decola pista no 0, vento 150 graus, 109. Calim, decola 110, 3805. Poderia Oi, Salvador, boa tarde, Azul 5073, pontos, espera no zero, pronto. Azul 5073, autorizado, Lima, manter pista no zero. Autorizado, Lima, manter pista no zero, Azul 5073. São 305, decolou em segundo, controle Salvador 1-0-8. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, São 3805, vai cruzar o N500 na San Runo. São 3805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via saída San Runo. Posição direto leda, São 3805. Confirme, São 3805. 3805, voe direto Leda. Direto Leda, então 3805. Azul 5073, autorizado decolar pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Iniciando decolagem no zero, Azul 5073. Controle 2-0-8. 208, Azul 5073. Posicionado. Boa tarde, Azul 5073, passa 900 pés, coral no braço. Azul 5073, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80. Após 2000 pés, vou direto coral. Após 2000 pés, vou direto coral até 180, Azul 5073. tá passando o pulo radio alto. Sim? Patatango, quilo, romeótica. Patatango, quilo, romeótica. Prossiga. Sim, Morro de São Paulo para Salvador, mantendo no 1.500 só os corredores visuais. Quilo, romeótica, confirme o POB, tipo de equipamento. Trago na banda do Patá, sua voo 09. Bom, meu acho que é sendo transponder 0223, mantenha 1 no 1.500 pés, que negar no 094, reporte Paripe. 0223, reportará em Paripe, pelo Romeo. QNH no 014, quilo romeótica. 0373, mais. Aprovado, colocado. Salvador, boa tarde, 4003, azul, 4003, desça para 4000 pés, QNH no 014, vou direto e TAP. 4000, confirma, Jorge. QNH no 014. 4014, vou direto e TAP 4003. São 3805, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, na alterna no 23 decimal 8. São 3805. A escuta prossiga. 3805, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, na alterna no 23 decimal 8. 251238. Azul 2790. Chamei o centro Recife. Frequência no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Ciente, 12545, 2085, bom dia. Salvador, boa, voo 2018, informação mais. O 2018 desse mantém a 5 mil pés, que é negado no 014, autorizado Itápia. 5 mil com 1014, Itápia com 2018. Bom, 397, pronto, quanto será 10. Bruno 397, autorizado além da colapso, estou no 0, vento 160 graus e no 09. Além de cola 0, voo 397. Diamonete 1 para o 080 com 1014. A intenção é fazer o RNAV da 10, 964. Teste o 1964, mantenha a chegada até Itape. Após Itape, programe 7366 para o RNAV. Após Itape, serve o 366, agora o 964, grátis. Salvador, está passando o quilo Romeo Oscar, dá presente e autoriza para o Ceasa? Autorizado Ceasa, quilo Romeo Oscar. Obrigado. obrigado, você asa ao Kilo Romeo. Azul 5073, voe e o Cover. Poderia soletrar pro 5073? Azul 5073, voe Índia Lima Kilo Oscar Vitor. Índia Lima Kilo Oscar Vitor e o Cove 5073. Correto, 5073. Salvador, bom dia, boa tarde, é o gol 885, informação, Mike. Uno 885, desça para nível de voo 060, via chegada bom. 060, 885, seria possível aprovar de pelo? Mantenha a proa de Alagoinhas, voo no 885, é o número 3 na aproximação. Sem problema, 85 da Gol. ...964, reduz a velocidade para 2509, número 4 na aproximação. É, 250, número 4, voo 964. Oscar, reporte visual com campo. Repassará visual com campo, pelo hotel. Salvador, igual 397, não vou. Uno 397, acende transponder 5540. Prato, ó. 5540, 1397. Ataque com a sonda de parada ótica, Vitor Antilésio. Qual será na hora? No 8, decimal 95. 1-1-8-9-5, Kilo Romeo. Senador, vou passando o Kilo Romeo. Passando o Kilo Romeo, acho que é. Dado no localizador. 2000, X-ray, repórter Alves, ajuda. Vou 2-0 no 8, desce e mantenha 4 mil pés, QNH permanece no 0 no 4. Vou 2-0 no 8. 2-0 no 8. 2-0 no 8, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, 2-0 no 8. Bono 964, reduz a velocidade para 2209. 5073, 14 milhas para terminal Ilhéus, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 80, chame controle Ilhéus, frequência 120 decimal 1. Chama controle Ilhéus, 201-5073. Voo 397, cruza nível de voo 075, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360 Leda, autorizado 7. Na hora. jet com interposição previsto 2 minutos na aeronave final do centro. Turno 885, desce e mantenha 5 mil pés. 5.885. Quilo Romeu Oscar, autorizado pouso pistão 7, vento 160 graus, 09. Pouso 997, o Quilo Romeu Oscar. P208, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, 208. Turno 885, vetoração para final LS, curva esquerda para 205, limite aqui de mais de 100 de Simbra. Esquerda 205, gol no 885. Turno 964, desse mantém nível de voo 0. 604003, usar o campo estabilizou. Azul 4003, chame turno no 8 decimal 95. 8895. P20 no 8, segue tráfego 9 minutos à frente com 200 de grau de speed. Inicie redução para 200 nós, desça para 2 mil pés. Autorizado final do procedimento LS Extrui, reporte estabilizado no localizador. Jesus 200 nós, autorizado LS, desce para 2000, 20 no 8. Turno 885, desse mantenha 3 mil pés. 3.885. Gol 1397, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 23 decimal 8. Recife 125, 1268, hein? 123 decimal 8. Secundário 1238, ok, obrigado, bom domingo. Afirmo. Azul 4003, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 089. Aí, meu pouso. Apenas confirmando a opera pela extensão à pista. Afirmo. Toda extensão. Obrigado. Turno 885, desce inicialmente da 2500 pés. 2500, boa 885. Turno 9964, se mantém a 4 mil pés. 4.964. E ele é 2018. Reduza para aproximação, chame torno no 8 decimal 95. 2895 reduzindo, obrigado. Prossiga para 2 mil pés. 2.885. Voo 2.098, continua a aproximação, número 2, informarei pista livre. A pista para em toda a direção. Guardando pista livre, 2.098. Serra Vida 368, voo no 964. Controle Salvador, 3560, informação Mike, boa tarde. 3560, dessa via, chegada Bomed 1 para nível de voo 050, QNH 1014. Via 3560, pode voar ITAP? ITAP da 3560. ITAP 3560. Atualizado, 885? Boa noite, 5, para o localizador, curva esquerda, proa 160, rebote estabilizado. 160 vai chamar, 885 da Gol. Boa 2018, autorizado, posto pista no 0, vento 160 graus, 10. Autorizado pouso, pista no 0, voo 2018. Confirmando, pista sua extensão. Né? Ok. Doutor Angileste, decolado 13, prossegue corredor axé, controle 20, décima 8. 20.8, aí, Júlio. Divisão com o campo. 10 para 2.500, reportar a visual, 964. Cordial, boa tarde, Papatango, Vitorinha e Juliette. Papatango, Vitorinha e Juliette. Mantenha-se em condições visuais no meu pé, no corredor axé, continua fora da barra. Seria possível 2500 por Índia Júnior? Vitorinha e Juliette irá voar direto destino? Imagino, inicialmente irá proa de caixa prego e após destino direto. Vitorinha Juliette, ainda vai manter o litoral? É, vou, proa de caixa prego e após o destino. Qual é a proa, Vitorinha Juliette? 260. Vitorinha Juliette está autorizado, direto do, é, subida para 2500 pés, o que é legal no 04. Reporte 20 milhas de Salvador. Grato, Julie. Estabilizado, 885 da Gol. Tô no 885, chame torno, no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Quatro mil, 0 no 8, solo 05, direita solo 2 decimal 9. Confirma a frequência do sol? 219. 219, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Gono 885. Gono 885, boa tarde, autorizado, pouso pista no 0, vento 160 graus, 129. Eu me pouso 10, Gono 885. Turno 964, chame torno no 8 decimal 95. 1895964. Salvador, voa voo 964, estabilizado na 10. 964, continua a aproximação, informa a revista ali. A pista opera em toda extensão. Toda extensão então, 964, grave. Então, 3154, dessa via chegada boa média 1 para nível de voo 050, que é negar no 0-1-4. 050 com 1014, então 3154, boa média 1. Azul 2779, aciona identificação. Professor de Bonf, para chegada Bonf, reporte para descida, que é negar no 0-4. Boa, Pro de Bonf, 1014, 2779. Contato radar. 2779, sim. Juliette, Quebec, que eu prossiga. Juliette, Quebec, Kilo 100, mantém-se em condições visuais, que é legal no 0-4. Foi autorizado subida para nível de voo no 0-5. Quebec, Kilo, presidente do Oeste, parou no 0-5, chamada com a 560, informa o tráfego 11 horas, 1-3 milhas, subindo para nível de voo 1-0-5. 3560. Cena 6326. Cena 6326, essa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 060, que é legal no 0-4. 0-4, né? Bomed via para 060, cena 6326. Então, 3560, tráfego adicional, posição de 2 horas, 1,8 milhas, rumo sudoeste, cruzando no 1.500 pés e subida para 2.500. 3 ataques, reporta onde espera da Romeu, 9 mais quiz. Solos 20, direita, solo 2019. Direita 2019, 64. Está 3154. 4.3560. Deixa. Tá 3154, desce e mantenha 4.000 pés. Ele está direto 4.000 pés, tá 3154. Avisão que mirou na direita, 3560. Deixa. Tráfego esperado, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Tru e reposto estabilizado no localizador. 3560, Fortaleza. Reporta pronto, que estamos perto. Vai reportar pronto. Vasco Isco, autorizado, decolar pista no 7, vento 160 graus, 109. Primeira colagem no 7, Palmeiras 4, controle de rotor 120.8. Controle em 120.8, Whisky, obrigado. Já faz 2. Juliette, informo para que dias vão acontecer em Veracruz. Não mais outro tráfego para informar, a gente já faz para coordenação. Graças, até o regresso. Juliette, 3560. 3560, chame no 8.95. 295, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papai Nobel, November Oscar, o Isque decolou da 117 em ascensão para 1.000 pés, estacionado no 5544. November Oscar, que mantém as condições visuais, ou no meu pés, no corredor cheio, reposte no farol da barra. Reportar a farol da barra, Isque. Tráfico obstinado autorizado, pouso, pista no 0, 170 graus, 089. Livre pouso, 3560. Xanamé 326, desça e mantenha 5.000 pés.